Irmãos, finalmente hoje nós vamos terminar o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Faz bastante tempo que a gente está em Mateus, quase não saímos do capítulo 7. Mas hoje nós vamos finalizar todo o capítulo 7. Se você está aqui desde o início, ou está acompanhando esses sermões no livro de Mateus desde o início, você vai perceber que há, logicamente, uma linha, uma lógica que Mateus respeita ao escrever o livro, o Evangelho. É lógico que quando você tem a intenção de enviar uma carta para sua futura namorada, ou para sua namorada, ou para sua futura noiva, ou para sua noiva, ou para sua futura esposa, ou para sua esposa, você não vai escrever numa carta tão importante como essa ideias desconexas. Primeiro parágrafo, você falar dos pássaros e da beleza da natureza. No segundo, fala sobre a política em Brasília, numa carta. Depois você fala como a água, como está fazendo calor e a água, a hidratação é importante. Você não vai falar coisas que não tem nada a ver numa carta. Ninguém escreve um livro sem cabeça e sem fim. Aliás, o Rubem Alves escreveu um livro sem fim. Podem pesquisar na internet. Maravilhoso, livro sem fim. Só ele escreveu o livro sem fim, ninguém mais. Todos os autores bíblicos escreveram com início, meio e fim. Por isso que é importante, eu tenho dito sempre, que se você puder ler o Evangelho de Mateus de cabo a rabo, leia. O entendimento virá de uma maneira mais plena. É o que a gente está tentando fazer nesses sermões. Desde o capítulo 1, primeira mensagem que nós pregamos aqui, intitulada Jesus, o nome depois dos nomes. Falamos sobre o nome de Jesus. Até a última vez que eu estive aqui, há 3 domingos atrás, falando dos cães, dos porcos, tudo isso tem uma ligação. E quando nós chegamos aqui no versículo 13, irmãos, olhem bem para a sua Bíblia. Há de cara e entrada, logo assim, uma ordem deixada para nós. Há aqui uma palavra muito forte. Ele utiliza o verbo aqui, dando uma ordem para nós. Entrai. Parece ser até uma ordem, ou um pedido, podemos dizer assim também, desesperado, de Mateus, de Jesus, relatado por Mateus. O que ele pede para a gente entrar, onde ele pede que a gente entre, parece ser uma coisa importantíssima para a vida. Por isso a urgência, por isso o entrai. Se ele pudesse dizer, certamente hoje em dia ele diria: entre mesmo, entre agora. Utilize todos os recursos e tempo para entrar, para você passar por alguma coisa que ele vai dizer o que é. Então a mensagem que nós vamos pregar hoje aqui é urgente, gente. É urgente. Preciso que a gente tome uma atitude de pressa, antes mesmo do sermão acabar, que você já consiga tomar algumas atitudes na sua mente com relação ao que vai ser exposto aqui. Então vamos lá. Nos versículos 13 e 14, observe aí na sua Bíblia como é interessante. Jesus estabelece vários contrastes. Entrai pela porta estreita. Porta estreita está em contraste com o quê? Logo depois, larga é a porta. Existe então uma porta que é estreita, existe uma porta que é larga. Ele diz que a porta larga e espaçosa conduz para a perdição. Já lá no 14, a porta estreita conduz para a vida. Ainda no versículo 13 diz que são muitos os que entram pela porta larga. E o contraste, versículo 14, são poucos os que entram pela porta estreita. Então nós temos no mínimo 3, 4 contrastes aqui. Vamos levar em consideração 3, 2 portas. A porta estreita é logo descrita como uma porta de dificuldades, que se entra com muita dificuldade. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a vida cristã, ela não pode ser concebida como sendo ou como em porta de entrada algo fácil. Vocês podem ter ouvido já eu falar por aqui que a salvação de Deus é muito boa e é muito fácil. Mas no sentido, aos meus olhos, mas para Deus, a salvação foi de alto preço. A salvação que Jesus nos dá custou muito caro. Custou o sangue do seu filho. Então, desde o início, desde a porta, a coisa foi comprada com sangue. E o caminho também, que entrando na porta, o caminho continua estreito. A vida cristã, é só você perguntar para as pessoas que oram na igreja, quantos vêm orar. É só você perguntar quantos estão trabalhando na igreja, você vai ver que é estreito, são poucos, e que é com dificuldades. É só você perguntar àqueles mais envolvidos na obra, se o caminho de Deus não é estreito, ele vai dizer que é estreito. É estreito. Por outro lado, a gente tem uma porta larga, que é a porta mais ou menos na largura da nossa, em que é possível entrar, sentar e ir. É uma porta que está aberta para todo mundo. É uma porta que, passando nela, ela não provoca nada de mudança. É uma porta que, passando dela, ela fica para trás e não influencia nada, nem o passado mesmo. É uma porta larga e muitos entram por ela. Muitos fazem dessa porta um hábito. Vêm, passam por ela, entram, saem. É largo, é fácil. É só vir, sentar, ouvir e sair. É fácil. Duas portas, uma estreita e uma larga. Dois transeuntes, ou dois tipos de caminhantes. Isso é interessante. No caminho estreito, a escassez de gente para experimentar com você as dificuldades do estreito. Você vê que são poucos que entram por ela. Então são poucos ombros dados para o choro. No caminho estreito, há poucos verdadeiros amigos que carregam com você as suas cargas. No caminho estreito, porque são poucos os que caminham por eles, quase que não existe aqueles aos quais nós devemos confiança. Porque são poucos. E mesmo estes poucos são falhos. Agora, no caminho apertado, o tipo de gente que entra por ela é o tipo de gente descrito como muitos. Multidão. Alguém já disse que a multidão é burra. A maioria é burra. Alguém já disse isso? Porque é todo mundo. Está todo mundo indo, vai. Eu conheço gente que não pode ver uma liquidação na cidade, ou então não pode ver muita gente ao redor de alguma coisa, que sem saber o que é aquilo, aquela alguma coisa, vai de qualquer maneira para comprar às vezes qualquer coisa por qualquer dinheiro. Ela está vendo gente, ela vai. Onde tem muita gente, é só acontecer alguma coisa drástica. Você vê, a multidão chega. E a multidão, geralmente, que chega em coisas ruins, são para repartir os despojos. Essa linguagem bíblica, que é repartir o resto do perdedor. Quando alguém se dá mal na vida, o que tem de vizinho pronto para se juntar, para comentar a maldade ou o tropeço da sua vida, não está no gibi. São muitos os vizinhos que gostam de repartir os restos da sua derrota. Agora, são poucos os amigos que querem compartilhar a sua alegria. A Bíblia diz que é muito fácil chorar com quem está chorando, mas é difícil se alegrar com os que se alegram. Há o caminho estreito, há o caminho largo. Há os poucos no caminho estreito e há muita gente no caminho largo. E há dois destinos também, gente. Um destino, perdição. Caminho largo dá diretamente para a perdição. que é o caminho do tudo posso, não naquele que me fortalece. É o caminho do vou fazer, deixa ver para ver no que vai dar. Já o outro caminho, o caminho das dificuldades, das provações, é o caminho que vai conduzir para a vida. Ditas essas palavras, observem que já no versículo 15, Jesus vem nos dizer, ou nos alertar, sobre quem prega e diz que o caminho é espaçoso, é bom, é de Deus. Quais são os tipos de pregadores ou de mensageiros que pregam esse tipo de evangelho porta larga? Jesus vai dizer. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. É interessante. Olha como Jesus agora vai descrever os falsos profetas. Que se vos apresentam algo aparente, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então Toninho de Aripibu estava certo, que a unção do pastor não está no paletó. Porque é possível parecer pastor, ou mensageiro, ou profeta. É possível estar disfarçado. Então Jesus diz que o juízo ou o julgamento não mora na aparência. É possível que o paletó diga que o caminho é largo, ou diga que o caminho é estreito. Às vezes, e depois a gente vai ver porque até é possível que os falsos profetas, por algum tempo, possam dizer também que o caminho é estreito. Mas, via de regra, são os falsos profetas que ensinam que o evangelho não custou nada. São os falsos profetas que pregam e põem na televisão que qualquer um que vier na hora marcada sairá daquela reunião mudado. A perna troncha ficará boa. A cabeça louca sairá sã. O dente podre sairá de ouro. E por aí vai. São os falsos profetas que aparentam uma vida com Deus, que aparentam, se apresentam como profetas. Agora estão achando poucos. Já estão se apresentando como apóstolos. Geralmente, esses falsos profetas pregam um caminho largo, ou então parece ser bom e fácil, parece que não custa nada. Jesus disse que estes, meus irmãos, não se enganem. Eles podem se apresentar como homens de Deus, mas no fundo, no fundo, Jesus diz, são lobos, doidos para arrebatar ou tirar as ovelhas da mão de Jesus, das mãos de Jesus. Eu tenho dito sempre, cuidado com os programas de televisão, de igrejas e tudo mais, de pregadores, cuidado. É cada coisa que as pessoas falam, que dizem, cuidado. Cuidado com programas de rádio, cuidado. O bom mesmo é você ficar com a Bíblia, lê-la e estudá-la. Não fundamente sua fé no show da fé, por exemplo. Não faça isso, não faça isso. Não pense que a beleza do homem interior, a beleza depende do Malafaia. Tem nada a ver. Nenhuma destas coisas pode ser a base da sua fé. Tem que ser a palavra de Deus. Nós vimos em sermões anteriores que, dependendo da sua intimidade com a palavra de Deus, você vai diferenciar quem é irmão de quem é cão, porco, cachorro e falso profeta. Mas continuando no texto, Jesus diz que estes falsos profetas, além de pregar um falso evangelho, eles praticam falsos frutos de piedade. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Você pode estar perguntando, mas Daniel, quais são? Ou então, me dê alguns frutos que, via de regra, são de falsos profetas. Eu lhes darei. Na Bíblia mesmo, em 1 Timóteo 1:3 diz que os falsos profetas, eles geralmente promovem controvérsias. Em 1 Timóteo 6:3-4 diz que geralmente eles provocam divisões, grupos. Em 2 Timóteo 2,18 diz que eles começam a minar a fé, faz com que você tenha fé de menos e eles fé de mais. Em 2 Pedro 2,1 diz que eles provocam, eles mesmos se autodestroem, pessoas que não cuidam de si. Agora, a autodestruição pode vir tanto pelo aspecto externo, como também pela heresia que eles pregam. Então, estes são sinais de que aquele ou aquilo, pode ser um cão, um porco, seja um falso profeta. Provoca divisão, controvérsia, mina a fé, nunca constrói para a fé do irmão, sempre questiona a fé, sempre coloca a fé em xeque, sempre materializa a fé, sempre transforma a fé em um copo, em o que quer que seja. É assim, essas são as obras, via de regra, que praticam aqueles que são falsos, aqueles que pregam que a porta é larga. E aí Jesus continua descrevendo: colhem-se porventura uvas. Ele vai fazer uma argumentação perguntando, em nossas palavras aqui, você pode colher jaca de mangueira? Não pode. Você pode colher azeitona e pé de tomate? Não pode. É a argumentação que Jesus faz aqui com os frutos característicos daquela religião, daquela região. E ele diz também que uma árvore má não pode produzir frutos bons, e nem mesmo uma árvore boa produz frutos maus. E aí, no versículo 19, ele faz o fechamento, que toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. E no 20 diz: assim pois, concluindo, pelos frutos os conhecereis. Então essa é a primeira parte, irmãos. Guardem isso na sua Bíblia, marque na sua Bíblia. O caminho largo tem os seus pregadores, que são os falsos profetas que pregam esse caminho largo, esse caminho do pode tudo, da libertinagem, do faz o que quiser, do Deus deixa para lá, Deus passa a mão na cabeça. Esses são os falsos profetas. E esses falsos profetas geralmente minam a fé, destroem a fé, provocam divisões, provocam controvérsias, acabam com a unidade da igreja. É isso que Jesus fala nessa primeira parte aqui. E aí, para ficar mais evidente de que é possível se vestir como lobo, se vestir como ovelha, mas não ser ovelha, para tornar mais claro que é possível ter voz, sotaque, sapato, paletó de pastor e não ser, versículo 21, Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. A expressão, sempre que aparece Senhor, Senhor na Bíblia, lá no Velho Testamento tem muito, é um sinal de intimidade. Então esses falsos profetas podem aparentar também uma intimidade com Deus. É o que é a argumentação aqui. Senhor, Senhor. Eles oram a Deus ou aparentam pessoas muito íntimas de Deus. Senhor, Senhor. E olha o que esses falsos profetas são capazes de fazer. Veja se não é o que está na TV. Senhor, Senhor. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Um parênteses aqui, Mateus sempre fala do reino. Por isso que o tema aqui sempre da série é Rei de Mim. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que passa uma intimidade com Deus é do reino. Mas o sinal de que aquele profeta é verdadeiro é se ele pratica a vontade de Deus. E aí, para que fique bem claro, Jesus vai descrever alguns sinais que são os mais extraordinários, para dizer que mesmo operando estes sinais extraordinários, somente por eles não é capaz de dizer se é verdadeiro ou não. Jesus diz: muitos naqueles dias andam me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Não temos pregado a tua palavra aos milhares? Em teu nome nós não expelimos demônios? Os demônios chegam aqui e saem na hora. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Estes são sinais que podem vir, tanto de um homem de Deus, quanto de um filho de Satanás. São os mesmos sinais, Jesus disse. Tanto é que ele reprova, porque não são estes sinais que vão, mais uma vez dizendo, dizer que o profeta é de Deus, o profeta de Deus, o ponto principal é se ele faz a vontade de Deus. No 23, versículo 23, ele diz que dirá explicitamente, para todo mundo ouvir de maneira bem clara: apesar de tudo isso que vocês praticaram, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus chama expulsar demônio, profetizar e fazer milagre de iniquidade. Já pensou? Quando é que uma mensagem é pecado? Quando é que expulsar demônio é pecaminoso? Quando é que fazer milagre é do diabo? Quando fazer milagre, quando pregar e quando expulsar, tem como objetivo não trazer o bem para aquele a quem esses sinais foram produzidos. Mas é quando eu expulso, na verdade, eu quero passar a imagem, o disfarce aqui, de que eu tenho nas minhas mãos a vara mágica. E onde eu tocar, pode vir quem vier, eu sou capaz e eu farei. Quando se prega, mesmo que seja a mensagem de Jesus, mas se prega para se autopromover, é iniquidade. Quando se expulsa demônios só para mostrar na TV, é iniquidade. E quando se opera muitos milagres, mas para dizer que é o santo milagreiro, pode chorar, chover dos olhos, do busto, do Chico Xavier que for. Mas se os milagres operados foram para ele, do diabo, é iniquidade. Toda boa ação pode ser uma ação má. Toda boa coisa pode ser um ídolo, pode fazer mal. Assim Jesus acaba essa primeira parte aqui, essa outra parte aqui. E aí, meus irmãos, ele entra no versículo 24, já fazendo um resumo geral, desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. No versículo 21, observe a expressão primeira, diz assim: nem todo o que me diz, nem todo o que. Em contraposição, no versículo 24, todo o que. Primeiro ele disse, nem todo o que faz isso, isso, isso, isso, isso. Não é. Mas agora ele vai dizer, todo o que pratica isso que ele vai dizer, aí sim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus está se referindo não só ao que nós acabamos de ler aqui, mas se referindo a todo o sermão da montanha, desde as bem-aventuranças, todo aquele que ouve, e aí não é só ouvir, e não é mais, pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está começando a dizer, e é aqui que você começa a ter que tomar uma decisão, sobre que base você vai estabelecer as suas decisões e a sua vida. Todo aquele que ouve minhas palavras e pratica as minhas palavras é comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios. Naquela região de Jesus, não era comum chover. Não era comum. Principalmente porque eram regiões perto ou praticamente desérticas. Mas era interessante que nessas regiões que não chovem muito, quando chove, dá-se o nome daquela água que vem de torrentes. Passa muito tempo sem chover, mas quando chove, chove muito e vem ondas de água. Ondas, aquelas ondas fortes de água se chamam torrentes. As torrentes do Negev eram águas de chuvas que vinham forte, batendo em tudo que estivesse na frente. Era uma espécie de mini tsunami que acontecia naquela época, naqueles desertos lá. Então, apesar de ser rara a chuva, apesar de ser rara, apesar de ser difícil, apesar de demorar a chover, o que Jesus está dizendo aqui é que será comparado ao homem que edificou a casa, e caiu a chuva. Jesus está dizendo que um dia ela vai cair. Apesar, mesmo sendo difícil chover, um dia vai chover. Mesmo do nascimento até hoje, Se você não experimentou na sua vida momentos de turbulência ou de torrentes, tem uma boa notícia. Pode ser uma má. Um dia vai chover na sua vida. Um dia acontecerão problemas na sua vida. Um dia você vai se ver sem chão. Um dia você vai questionar coisas antes inquestionáveis. A vida vai levar muita gente querida de nós. A chuva vai cair, ela sempre cai. Os rios sempre transbordam. Os ventos sempre sopram e dão com ímpeto contra a casa. A casa estabelecida na rocha não cairá, e a casa estabelecida na areia cairá. Casa estabelecida na rocha é casa estabelecida na palavra de Deus, nos ensinos dos apóstolos, na pregação fiel às escrituras. Vida, casa estabelecida na areia é vida estabelecida e confiada e baseada em sermões de TV. É vida estabelecida na fé dos outros. Tem gente que tem fé na fé dos outros. Ele não pode ver um irmão que ora muito e tem fé, que ele tem fé, que o irmão que tem fé orará, e a fé do irmão que ele tem fé que tem trará algum benefício a ele, mas ele nunca opera a sua fé. Ele nunca acha que através da sua pequena fé Deus possa produzir aquilo que o coração dele deseja. Então o que acontece? Você acaba tendo fé naquele camarada que aparece que tem fé. E aí é uma vida estabelecida na areia. É uma vida estabelecida na areia. E quando vier a chuva, que ela sempre vem, cairá. Um outro exemplo de vida estabelecida ou de casa estabelecida na areia é uma casa ou é uma vida cristã estabelecida na figura do pastor. Por quê? Porque a gente viu aqui que é possível dizer-se pastor, mas ser um falso pastor. Então, se você estabelece a sua confiança ou só está num lugar por causa do pastor, e se esse pastor for falso pastor? E quando ele se revelar e for embora ou receber o juízo de Deus, como sua vida está estabelecida no falso, é areia. A sua casa vai ruir. A sua casa vai ruir. Muitos relacionamentos, como é que a gente se relaciona estabelecendo as bases da confiança do relacionamento na areia ou na pedra? Muitos, eu mesmo, num determinado momento da minha vida, mesmo sabendo que a pessoa com quem eu estava não era a pessoa que eu deveria estar, pedi a Deus para que aquela pessoa que não seria a pessoa que deveria ser, fosse por algum momento só aquilo que eu desejaria que fosse. Mas eu sabia que Deus não queria que fosse aquela. Mas eu cheguei a orar ali, do lado da igreja, fora ali, do lado do banheiro, de fora, assim. Eu cheguei e orei assim, dizendo, mas eu quero, Senhor. O que é isso? Um dia, se eu namorasse, noivasse e casasse, um dia ia ruir. Porque eu estabeleci as bases do meu relacionamento em areia, que eu sabia, em pó. Agora, muitas vezes, já no namoro, descobre-se que é areia a base do relacionamento. Em muitos namoros, já se descobre que o que está ligando você a ela é o hábito. Às vezes se descobre até no noivado que o que liga o noivo à noiva é o endereço. É porque o carro já sabe só. É porque você já sabe os caminhos do mal. É porque você já sabe onde falar e cheirar. Porque você já sabe, e quando você pratica a resposta já vem automática, você se acostuma com aquilo. Mas é areia e você sabe às vezes. Quer ver outra areia? Um outro pó? É quando se está noivo e se descobre que aquela pedra não é pedra, é brita. E aí o que acontece? Porque está noivo, estabelece que a base do casamento, ou a base da marcação e da cerimônia e da vida do casamento, é o meu noivado. Mas eu já descobri que não é. Mas como eu noivei, eu faço dessas britas pedra. E aí casa porque noivou. E aí noiva porque namorou. E aí namora porque beijou. E beija porque estava secura mesmo. Eu tinha assim comigo: se eu beijar, eu vou namorar. Já pensou? Estabelecendo relacionamento na areia. Um dia vai ruir. Aí é o pepino. Aí acaba com famílias, expectativas, gastou milhões e milhões com o Álvaro no casamento, aí acaba. Não dele, pegando exemplo só do investimento feito para que saísse daquele jeito. Mas é, às vezes a gente investe, mas a gente sabe que não é. Carreira profissional. Nós estávamos lendo um jornal hoje de manhã aqui sobre uma pesquisa que diz que ainda hoje, graças a Deus, escolhe-se profissão pela realização pessoal que ela pode trazer e não pelo dinheiro que, que aquela profissão possa produzir. É o que acontece. Muitos escolhem por causa do dinheiro ou porque está na moda, porque todo mundo faz. Aí estuda 4 anos, se forma, vai trabalhar de uma coisa que tem nada a ver e nem luta, não se gradua, não se pós-gradua, não se pós-pós-gradua. O que tem de gente aqui mesmo na nossa igreja, minha esposa mesmo estudou 4 anos e infelizmente não pratica aquilo que ela estudou. Deve ter muitos aqui assim. Às vezes é porque tomou decisão lá no começo, Francisco. A decisão foi porque meu pai era médico, eu tenho que ser médico. E o pai força para ser médico. É construir uma carreira profissional na areia. Um dia vai cair, um dia a tempestade virá. E aí se descobrirá que o médico, na verdade, era pedreiro. E já fez muita confusão, embucho por aí. Jesus vai então... Resumindo, Jesus está dizendo o seguinte. Ou você pode ouvir tudo e colocar em prática, ou você pode ouvir tudo e jogar fora. É isso que Jesus está dizendo. Se você colocar em prática, estabelecerá sua casa na pedra. Se você jogar fora, sua casa será estabelecida na areia. Se os seus princípios de vida são princípios bíblicos, está na rocha. Se seus princípios de vida são os princípios da época, da era, dos pais, de que quer que seja, é na areia. Aí, para acabar mesmo a conversa, no versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, versículo 28, como a multidão estava? Maravilhadas da sua doutrina. Outra diferença. A gente vai ver do verdadeiro profeta Jesus para os falsos profetas. Quando Jesus acabou de proferir, o povo estava maravilhado. Agora, por que o povo estava maravilhado? Era porque Jesus tinha uma boa retórica? É porque Jesus falava bem? É porque Jesus fez curso de homilética? Não, é por causa do que vem depois. Versículo 29 começa por quê? Explicando, porque as multidões estavam maravilhadas. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas. Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E a autoridade de Jesus estava nele porque ele falava o que fazia e fazia o que falava. Um outro sinal do falso profeta é o velho: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Com Jesus não, faço o que eu digo e faço o que eu faço. E porque ele fazia o que dizia e dizia o que fazia, é que as multidões ficaram e ficavam maravilhadas. Paulo, em 1 Coríntios, fala que os pregadores daquela época, já de Paulo, um pouquinho depois de Jesus, eles gostavam muito de utilizar a sabedoria grega, a filosofia, para impressionar o auditório. Paulo condena a filosofia na fala se for vazia, se não servir para comunicar a um público específico a mensagem do Evangelho. É interessante que no capítulo 8, nós não vamos pregar o capítulo 8, veja, a autoridade de Jesus morava nele porque ele ensinava como quem tem autoridade. A autoridade dele estava porque ele fazia o que falava. No versículo 1 do capítulo 8, Mateus começa a descrever os feitos de Jesus. Ligando aí, dizendo, tá bom, vocês entenderam o que Jesus falou. Jesus só está falando até agora. Até o versículo 27. Até o versículo 29 ele só falou. Agora, para você ver que o que ele falou, ele pratica, eu vou relatar uma série de curas agora de Jesus, para vocês observarem que o que ele faz, ele fala, ele faz. É interessante que quando Jesus cura um outro, um surdo, um mudo, Jesus não quer autopromoção. Muitas vezes você vê Jesus curando, e a pessoa, Jesus, deixa eu voltar para casa e dizer para todo mundo. Ele diz, não, cala a boca, vai quietinho, vai correr, que você não corre há anos, está com essa perninha. Vai correr, vai jogar bola. Não fala que eu curei. Jesus não queria se autopromover com as curas. Aí, capítulo 8, a gente vai ver a cura de um leproso. Depois a gente vai ver a cura do criado de um centurião. Depois a gente vai ver a cura da sogra de Pedro. Depois, muitas outras curas. E depois Jesus põe os discípulos à prova. Então, irmãos, o caminho é estreito. A porta é estreita. Tem dificuldades. Mas no final é vida. É o caminho de vida. Jesus mesmo foi a prova real de que o caminho foi muito estreito. Mas também foi a prova de que no fim do caminho, no fim do percurso, mesmo experimentando o ápice da escuridão durante 3 dias, no domingo ele ressuscita, dando provas de que, apesar da porta ser estreita, do caminho ser com dificuldades, mas ele conduz à vida eterna. E a decisão está para nós tomarmos. Nossa vida cristã é uma vida de rede de fim de semana na praia ou é uma rede de blusas de mangas arregaçadas? Ou é uma vida de mangas arregaçadas? Como tem sido sua vida cristã? Tem sido fácil demais ser cristão? Tem sido bom demais diante dos outros e do mundo? Como tem sido ser cristão? Tem sido muito fácil ir trabalhar, estudar, chegar em casa, esposa, televisão, dormir, comer? Tem sido fácil demais? Esse não parece ser o caminho do verdadeiro profeta Jesus. Se está fácil demais, questione-se sempre: por que, Senhor, os teus apóstolos todos morreram cabeça cortada, cabeça para baixo, e eu vou morrer na beira de uma praia, aposentado, com a conta cheia de dinheiro, numa redinha balançando para lá e para cá? Por que que Estevão teve que morrer daquele jeito e eu morrerei assegurado pelo meu plano de saúde, numa boa, num apartamento, só eu estarei junto com os meus familiares? Por que é que tem que ser assim? Pedro, certa vez, quando Jesus disse que tinha que morrer, que ia morrer, Jesus disse 3 vezes para os discípulos, antes da paixão. Ele disse: olha, está chegando a hora, eu vou ser entregue, vou ser traído, vão me pisotear, mas eu vou voltar. 3 vezes ele disse isso. Na terceira, Pedro não aguentou. Pedro chegou e disse para Jesus: não vamos fazer isso não, desiste disso. Não vamos fazer isso, sem cruz. Jesus disse: não, não há cristianismo sem cruz. Pedro propôs para Jesus cristianismo sem cruz. Jesus disse: cristianismo tem que ter cruz. Tem que tomar a cruz e seguir. Tem que doer, às vezes. Então, irmãos, a porta é larga. Quem quiser passar por ela e caminhar o caminho largo, é conduzido à perdição. Mas quem quer, já na porta, sentir o estreito, e a porta, já no comecinho é estreito, por quê? Porque tem que, diante de 70 pessoas, reconhecer: eu sou pecador, eu quero Jesus. Já começa o estreito daí. Já começa o estreito daí, dizer: não, eu preciso da graça de Jesus. Já começa o estreito. Então, vamos orar. E se alguém quiser, crente ou não crente, cristão ou não cristão, alguém quiser, não como um sinal de mágica, mas apenas orar, ou se reconheceu que há pouca cruz no seu cristianismo, ou se você, sei lá, se Deus queria levantar e falou com você, dizendo: por que você não vai pregar para aqueles que estão morrendo sem a minha mensagem? Onde quer que seja. Por que você não divide o que tem? Por que você não partilha o que possui? Se no seu coração o Espírito Santo está falando que você precisa de mais cruz, junto comigo, se você quiser ficar em pé e orar, nós vamos orar. Se você quer dizer a Jesus: Senhor, tem sido fácil, eu não tenho me comprometido com a tua obra, tem sido fácil demais, a mordomia é demais, eu quero, Senhor, e me disponho, me ponho de pé para dizer para todo mundo que o Senhor pode colocar a tua cruz às minhas costas, eu tomar a minha própria cruz e seguir o Senhor. Se você quer orar nesse sentido, se ponha de pé, depois de um minuto em silêncio nós oraremos.